Rádio Liberdade AM. 1320 de Uruaçu, Goiás. Emissora do Sistema Liberdade de Comunicação. Direção-geral, Dr. Elias Gomes de Oliveira Neto. Agora pela Rádio Liberdade de Uruaçu, Goiás. 1320 AM. Programa Jornal da Liberdade. De segunda a sexta, das 12h20 às 13h20. Apresentação, Mota Filho. Contatos, WhatsApp 985394249. Diretor-geral Elias Gomes Oliveira Neto. A partir de agora, vamos às informações. Fatos, manchetes, destaques. Tudo aquilo que acontece em Uruaçu, em Goiás, no Brasil e no mundo. Jornal da Liberdade. Apresentação, Mota Filho. Começa agora o programa Do Campo à Cidade. Um programa do Sistema FAEG Senar e Sindicato Rural. Olá, pessoal do Campo à Cidade. E um alô mais que especial para as mulheres. Afinal, amanhã é o dia especial, não é mesmo, Airã? Isso mesmo, Fabinho. Amanhã é o Dia da Mulher. E não podemos esquecer como nós, mulheres, estamos ganhando um espaço cada vez maior no meio rural. Isso mesmo. E o Senar oferece mais de 200 cursos de treinamento para mulheres que querem investir no agronegócio, sabia, Airã? Tô por dentro, Fabinho. E especialmente na Semana das Mulheres, é oferecido o programa Mulheres em Campo, que aborda os conceitos do empreendedorismo, as características de empreendedores de sucesso, onde é feito um diagnóstico da propriedade rural. Aborda também planejamento, organização, controle e avaliação de resultados de um negócio rural. Também são tratados aspectos gerais de lei. Mas na semana que vem nós... Thank you. Distribuição de gás. Convencional ou comercial, não perca tempo. Ligue para o depósito de gás Chama Viva. 3357-1018. Distribuidor também da água mineral Indaiá. O depósito de gás Chama Viva fica localizado na Rua Goiânia, esquina com a Rua Goiás, no setor central de Uruaçu. Precisou de gás? Depósito de gás Chama Viva. Disque Gás 3357-1018. Trabalhamos com todos os cartões e créditos. Se você ainda não tem um curso superior, a FAD Serra da Mesa Fazem, sediada em Uruaçu, oferece várias opções em diversas áreas: cursos de administração, farmácia, enfermagem, tecnologia da informação, tecnologia em alimentos, música, filosofia e agora o tão sonhado curso de direito. Curso de direito. Fazem, formando profissionais capacitados para o concorrido mercado de trabalho. Ligue 3357-7272 ou acesse o site fazem.edu.br e obtenha mais informações. Fazem, tenha uma vida melhor no futuro. Nas horas mais difíceis da vida, conte com a Pax Uruaçu. Na Pax Uruaçu você pode contar com toda a assistência funerária necessária e também usufruir de vários convênios com clínicas, laboratórios, farmácias, drogarias, odontologistas e centros médicos com descontos até 80%. Uruaçu, empresa dirigida por Eusis Pereira de Oliveira. Há mais de 40 anos de atuação em Uruaçu, na rua Porto Nacional, esquina com a Isabel Fernandes, telefone 3357-1086. Não deixe despesas, deixe saudades, faça como milhares de pessoas. Tenha um plano Pax. Atenção, dona de casa. Atenção, Uruaçu e região. Faça suas compras no Atacarejo União. Lugar de comprar barato. O Atacarejo União não trabalha com promoção. E sim, com preços baixos todos os dias. Ótimo atendimento. Ofertas imbatíveis e qualidade total em seus produtos. Atacarejo União. Praça Afonso Mendonça Leão. Ao lado do Restaurante Palmeiras. Complexo da antiga estação rodoviária em Uruaçu. Telefone 3357-6260. Atenção, clientes, amigo, o seu aparelho eletrônico estragou? Temos a solução. Consertamos todos os tipos de máquina de costura: computador, rádio, radiola, TV, aparelho de raio laser. E veja só que boa notícia: aqui você tem serviço sério, qualidade, honestidade. Uruaçu agora tem SH Eletroeletrônica, que fica na Avenida Coronel Gaspar, número 134, Centro. Telefone 62 986 41 6806. WhatsApp 61 99 109 2640. Você está ouvindo pela Rádio Liberdade de Uruaçu. Jornal da Liberdade. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Alô, senhoras e senhores, alô, ouvintes, boa tarde, eu sou Mota Filho, esta é a Rádio Liberdade Uruaçu AM 1320, este é o Jornal da Liberdade. Segunda a sexta-feira, das 12h20 às 13h20, informação, prestação de serviço e utilidade pública. Você confere as manchetes de hoje, dia 8 de março de 2018, uma quinta-feira.